Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Olá, amigos da Transamérica. O assunto de hoje é zona de raízes. A falta de tratamento do esgoto sanitário é considerado um dos maiores problemas ambientais da população brasileira. Segundo o IBGE, 47% da população não possui rede coletora de esgoto, nem ao menos fossa séptica. Isso significa que aproximadamente 100 milhões de habitantes não dispõem desses serviços. O problema é ainda mais grave nas comunidades rurais e de baixa renda. Destaca-se que a qualidade e o acesso aos serviços de saneamento pela população estão diretamente relacionados à saúde pública. Se uma residência, bairro ou uma cidade não possui um sistema de tratamento de esgoto adequado e eficiente, certamente ocorrerá contaminação da água disponível e dos lençóis freáticos, propiciando o aparecimento de doenças, tais como verminoses, hepatite e diarreia. Uma alternativa viável é a estação de tratamento de esgoto por zona de raízes, sistema considerado natural, podendo ser utilizado de forma a atender pequenas comunidades, escolas e residências. Ocupa pequeno espaço na área externa das edificações, utiliza mão de obra local e baixo custo na sua instalação. As espécies de plantas mais utilizadas neste sistema são o copo de leite e a taboa, plantas bastante conhecidas, de fácil adaptação e típicas de áreas úmidas. Além de comprovadamente eficiente, a estação de tratamento de esgoto por zona de raízes pode servir como exemplo em atividades de educação ambiental, contribuindo assim para uma melhor conservação do meio ambiente. Eu sou Jorge Pegoraro, biólogo, e convido você para estar junto conosco no próximo Nas Ondas do Meio Ambiente. Informou Ecovitale, soluções ambientais. Para nós é assim, o mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. Ecovitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente.